5594, se me mantém o nível na 70, chame Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. VIP 5594, ciente, grato, bom dia. Tira o meu VTAX, reporto no ponto. O time entrou no 0, no 2. Cabeceira no 7, quilômetro Oscar. Papa Lima, ciente, mantenha 500 pés, para 5 condições visuais, frequência livre para coordenação. Salvador, muito bom dia. SAM 3179, informação Sierra, autorização Guarulhos. Tem informação, o impulso é a Gulf, o TAM 3179. Pronto, cópia Guarulhos? Desculpa, informação Gulf, pronto, cópia Guarulhos. Tem TAM 3179, autorizado nível 340, a rota para o Whisky 50, decorda 10, primeira curva direita, perfil da saída da EL, Leda após Leda, direto posição Bidev, Bravo India, Delta Eco Victor. Onde intercepta o eixo da aerovia. 5115 no transponder, 5115 e 1098 o controle, até 3179. Para o Guarulhos, nível 340, roda plano de voo, aparelho 50, decola da 190, curva direita, da EL, Leda, após Bidev. Aciona 5115, controle 1398, TAM 3179. Protegimento correto, reporte quando pronto, pressionamento push. Volterá, TAM 3179. Kilo Romeo Oscar, livre decolagem, pista no 7, o vento 100 graus com 1 no 2 nós, 100 com 2. Meu Oscar, os 39, 19, 8, do regresso, governo. 9, 8, obrigado. Papa Tango Kilo Romeo Oscar, se me mantenha no mil pés, corredor axé. Reporte Farol da Barra. Kilo Romeo Oscar da presente voo Siri, se me mantenha o nível 045. Quando possível, estimado para pouso. Gente. Confirme que o Romeo Oscar. Para 15 da próxima hora, que o Romeo Oscar. Gente. O Romeo Oscar, chame quando pronto para descida. Parei. Salvador, bom dia, Azul 9136, informação voo. Azul 9136, acione identificação, vou indo para de TAP, desse mantém o nível 050, o ajuste no 02. A noite é aqui, descendo para 4 mil pés, é, confirmando 050, Azul 9136. Afirmativo, na prova de TAP, 9136. De TAP, beleza. Salvador Ground, strip 5345, pushback and start at remote position. Roger, 5345, stand by, maintain this position, you are number 2. Stand by for pushback, strip 5345. Controle, mas já achou meu, mantendo o sobrevoo na vertical da Avenida Paralela, mantendo o 500 pés. Próxima Aldebrecht. Ciente, mas já achou meu. Controle Salvador, Codial, bom dia, passarela 2223, ciente da Gol. Passarela 2223, acione identificação, autorizado chegada a Bonfe. Esse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 02. Para 4 mil no 02, passarela 2223. Bom. Não. Paquistão 3179, 130 a bordo, 4 horas, Galeão. Fiz 179, 130, Galeão, 4 horas. Afirmativo. Está livre o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, quando pronto, 286, o altímetro no 012. Juliette Alfa, ponto de espera 386, 1012, então 3179. Saída 2223, confirma indicada. 260. Gente, reduza para 250 nós. 2223. Para 250, passar 2223. Trip 5345. Trip 5345, ready to push and start. Now you are clear to report when you're ready to taxi. Clear, push and start. Trip 5345. Mike, Papa Lima, prossiga. Salvador, muito bom dia. Então, 3179, ponto de espera 10, pronto. 3179, a linda cola, pistão 10, uma centena com 10. Linda cola 10, então 3179. Mais Papa Lima, presente posição. Salvador, trip 5345, ready to taxi with the 93 on board, 1 hour and 20, alternate, divert, Salvador. Could you confirm the endurance, please? 1 hour, 20 minutes. Roger, Drip 5345, clear taxi via Juliet Alpha until holding point for runway 10. When you're ready there, contact 118.6 altimeter 1012. Taxi via Juliet and Alpha and after the holding point 118.6, Drip 5345. Avião 36, informa o tráfego 1h12, mantendo sobrevoo próximo a Simbra, mantendo 500 pés, é um Robinson 44, não irá interferir nessa aproximação. Azul 9136. Obrigado pela informação, senhorita. Passarido 2223, retração para sequenciamento, curva direita para 230, o limite é, o QDMIC 120 de Simbra. Passarido 2223. Sente, direita 230. Para a vetoração, limite 120 de Simbra. Mike Eco Delta Manati, confirmando no lugar do Mike Covito. Mike Eco Delta Salvador Manati, 1000 pés, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona o transponder padrão 0125-1098 ao controle, marque com Delta. Palima, confirme posição. Estamos corrigindo a curva, ok? Primeira curva direita. Lembra, um Robson 44 mantendo sobrevoo 500 pés. Mike para Palima. Confirmando o Mike com Delta 020507 a bordo. Zero mil, então a bordo, Mike com Delta para acionamento táxi à torre. 108, meia dúzia a torre agora, bom voo. Vindo na manhã 0625. Chega, bom voo. Chegada bom, se desse, mantenha o nível 050. O ajuste no 02, reduza, confirme indicada, 6225. 270. Confirme. 270, nossa. Gente, reduza para 230, nós, o Chanel 6225. 230, reduzindo o perfil da bom, 250. O Chanel 6225, vetoração para sequenciamento, curva direita para 240, o limite é o QDMIC no 20 de Simbra. 240, no 20 de Simbra. Drone, o gol no 434, informação gol. Gol no 434, vai ser identificação autorizada de chegada Mari. Desse mantenha o nível 050, ajuste no 012. 050 no 012, na Mari. Estabilizando o sinal X-Ray, 9136. Azul 9136, 4 milímetros marcador externo, completo final, torno no 86. É 18.6 torno, bom dia, senhorita. Afirmativo e uniforme, microinforme, Golf confere informação em curso, Belém 280, aguarde cópia. Salvador, boa tarde, Azul 9136, 2 milhas do externo, é, estabilizado, na final da X-Ray. 223, décima navegação na Praia de Duna. Antes da presente Praia de Duna, passarei 2223. Mike Papa Lima, prosseguir condições visuais, frequência livre para coordenação e pouso. Para 225, reassuma a navegação na Praia de Pelo. Reduza para 1.80 nós, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste no 0.02. Para 2? Para 4, 2.000, reduzindo para 180. 2.000 pés, afirmativo, 2.223. 2.223. Controle, salva Salvador, aquele cordial bom dia, eu estou passando o Vitor Indias Júlia, gente da Gol. Papatango Vitor Indias Juliette, contato radar, 67 milhas no nordeste do VR de Salvador. Acione identificação, mantenha o nível de voo 065, chame quando pronto para descida. Vitor Indias Juliette. Identificou, reportará no ideal, Indias Júlia. 41280, decola da 17, curva esquerda, saída da bomba, transição próxima. 5102 é o transponde, 5198 é o controle. Informa mais de fora. Correto, confirma o POB? É o momento 6 metros da bomba. Trip 5345. Radar contact on departure, dial departure. Climb and maintain flight level 280. Climb and maintain flight level 320. Request as final, that's flight level 220. Roger, expect clearance trip 5345. Roger, 5345. Uniforme, magnifone para acionamento. P5345, climb and maintain flight level 220. Controle, Salvador. Climb and maintain flight level 220, trip 5245. Minha última aeronave chamou o controle. Mike Papalima, senhora. Prossiga, Mike Papalima. Decolou de Vasco da Gama, destino Salvador. Está batendo 500 pés a linha do litoral, é o Mike Papalima. Ciente, prossiga pelo litoral, mantendo 500 pés de condições visuais, tráfego próximo a Simbra, agora está 11 horas, 8, 3, 4 milhas, um Robson 44, mantendo 500 pés, reporte para o Itapuã, Mike Papalima. Reporte para Itapuã, cara, só não copiou a posição do tráfego. Está autorizado o procedimento, 2223? A saída 2223 autorizada, LS Rex Rei da Pistana Zero, reporte no localizador. Vai reportar no localizador, 2223. Mike Papalima, agora o tráfego está a 10 horas. A gente vai dar uma venda paralela próxima ao Parque de Pitaçu. Tá, ciente. Tá batendo 500 pés, linha do litoral, é o Mike Papalima. Mike, já acho meu. Prossiga, Mike Juliette, o meu. Tá na escuta do Mike Papalima, só para dar a posição vertical da paralela próximo ao Parque de Pitaçu. Sol Salvador, bom dia. Azul 9136. Azul 9136, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte quando para ingresso no pátio principal, aguardando autorização. Sente, Alfa, Kilo e Pátio 3, vai reportar antes do pátio principal, o 9136. Gol no 434, reduza para 180 nós. Desse mantém 050. Reduzindo a 180 para 050, 434. Então 3179, chame Centro Recife no 33.25, alterno no 251. 13325, 251, 3179. Mike Papalima, reporte no farol de Itapuã. Reportará no farol de Itapuã, Mike Papalima. Passarida 2223, confirme estabilizado. Afirmo. Gente, completo final de chamamento, turno no 86. A 1 no 8, decimal 6, passarei 2223. Corre, bom dia, passarei 2223. Está estabilizado, marcando passando externo, baixar a travada. 2223, 1013, uma centena com 12, pouso autorizado no zero. 1013, uma centena com 12, livre pouso 2223. Autorizado, descida para altitude de tráfego, frequência livre. 434, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A020, limite ao localizador. Esquerda, VIN 020, limite ao local 434. No 434, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 03. 3.000, padrão 434. O GNM é 225, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste no 03, autorizado ILS, reporte no localizador. 2.003, reportará ILS. Mike Juliette Romeu. Amanhã você vai procurando o litoral sul para regra. Ciente, reporte farol de Itapuã. Mike Juliette Romeu, via litoral. Reportaram o farol de Itapuã agora. Romeu, Mike Papa Lima, chame a torre no 86. Tá bom, 86, Mike Papa Lima. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Tá na... no através do farol de Itapuã, para destino a 17-4, é o Mike Papa Lima. Está presente, autorizado direto para o pátio 4, agilizando o cruzamento do eixo da 1028, agilizando a centena com 12, reporte na final. Reportará na final, agilizando no final do pátio 4, é o Mike Papa Lima. Controle o Índia Júlio, está no ideal. Papa Tango, Vitor Índia Juliette, desse mantém o nome 500 pés, condições visuais na prenda rotatória. Rotatória, terceira para 1500, Índia Júlio. 434, nesta proa intercepta, reporte estabilizado no localizador. Desse mantenha 2.000 pés com 1970 nós, gol 1434. Gente, nessa intercepta, reportar no lote 434. Controle Mike Juliette Romeu, passou o parque de Pitotu, vai acompanhando fora da porta. Mike Juliette Romeu, chame a torre no 86. 85345, climb maintain flight level 220, contact now. Recife Center 133.25, Fanable 125.1. Contact Recife Center 133.25, Fanable 125.1, 335345. Uma centena com 12. Afirmo. Mike Papa Lima, pouso autorizado no pátio 4, uma centena com 10. Juliette Romeu. Mike Papa Lima, autorizado no pátio 4. Mike Papa Lima. Mike Juliette Romeu, pouso pairado, cabeceira 35, está autorizado. Reporte na final para 35, Romeu. Autorizado, pouso pairado na cabeceira 35, reportará na final, Romeu. Salvador, bom dia, 6225 Xanere, estabilizado o localizador 10. 6225. Reporta Laxado, travado, 1013. 1013, hein?